Agora é Arte Prime. Agora, a sua festa está completa, porque ele acaba de chegar com super playlist pra você. DJ César Considerado. E aí, Considerado? Como é que é? Bora fazer diferente, Bruno, bora! Ih, cachorro doido! Último usado, Loracho, pra do... E o DJ César? Sempre trajado, não vou... Aquele pique! Malote! Consequentemente vai rolar um pente certo, tudo indica. Essa noite vai ser foda. Coisinhas daquela mais pra frente, pique o brilho da corrente. Pega a visão com dela. E aí, César? Gosto nem vamos, de vamos, mim. Vamos, sai da corrente. Bora botar ela! Chama é o ela pra fugir. Vamos. Chama ela pra fugir. E vamos. Vamos girando! Vamos girando! Esse é o Incrível Drone. O Incrível Drone. DJ César. Eu nem sei de quem é essa festa. Eu não sei. Eu nem sei de quem é essa festa. Chamei o DJ César aí. Invadimos de penetra. E comemos varai xereca. Varai xereca. Varai xereca. Varai xereca. Varai xereca. Varai xereca. Varai xereca. Varai xereca. Varai xereca. Varai xereca. E comemos varai xereca. Cheguei. Oi. Oi, cheguei. Cheguei. Vai começar, meninas, vem uma por uma, eu vou escolher quem vai me dar. Meninas, vem uma por uma, eu vou escolher quem vai me dar. Meninas, vem uma por uma, eu vou escolher quem vai me dar. Meu irmão, foi uma urra, pá, hoje foi. Veio uma pro quarto, nem sabia quem era a gente. Tomou só... Vai ficar tudo pro próximo jogo. Orelha quente, tomou só tapa na cara. E saiu com a orelha. Orelha quente, tomou só tapa na cara. E saiu com a orelha quente. Se eu te contar, você não acredita nas ideias. Mas eu já tô sabendo que o Remo foi roubado hoje, viu? Mais uma vez. Comi, bebi, transei, não gastei nada. Comi, bebi, transei, não gastei nada. E o melhor de tudo, ainda arrastei uma pra casa. E a torcida do Leão, do Papão, bota a mãozinha pra cima e vai batendo na palminha, vai! E vai! E vai! Com a novidade nova, essa é muito fácil. E dentro do brega ninguém vai ficar parado. Esse é o passinho mais fácil que eu inventei. Ah, tô sabendo que a loura tá fio hoje. Chapuletei. Chapuletei. Bora, Yudo. Chapuletei, chapuletei. Pois é, que teu marido quando chegar. Chapuletei. Deixa de caô. O negócio é mandar passinho. Chapuletei. Abre o beat que produziu. Vai, faz uma puta perfil. Se liga aí, malvada, não, que agora eu vou mandar um som diferenciado que vai te... Fala, meu parceiro, Tobi da ficha. Vai mandar... O homem tá na área. Ritmo contagiante vai entrar na mente dela. Ritmo contagiante. E o Dio cachorro doido de vigília. Vindo pra safadinhas. Evoluiu, ritmo agressivo, 150 fluiu. Levando levadas que você nunca ouviu. Cadê o Valdinho, hein? Evoluiu. Valdinho! Faz uma vibe do Kevin Cres, do tabuzão que te faz mexer. Bota pra descer agora, César! Seja no Lins, no PPG, pode começar descer. Do tabuzão que te faz mexer. Bora, meu parceiro, Buiu pro monte! Pode começar descer. Já na hora, marcando presença, só abraço do César com todo carinho, meu irmão! Se liga aí, malvada, não, que agora eu vou mandar um som diferenciado que vai te fazer dançar. Manda pra safadinha. Valdinho, se tu não viu, o Will não vai passar mal, meu irmão. Se liga aí, malvada, não, que agora eu vou mandar um som diferenciado que vai te fazer dançar. JS no comando, JS no comando, JS, JS, JS, JS. Isso, meu irmão. Chegou o top, chegou o bunhão. Bem na hora da sequência que eles dão valor. Tu sabe que é nós. Por ti eu vou aos limites, conquistar pra viver só. Bora, gordinho da Nike! Vou aos limites, vou aos limites, vou aos limites. Medo é a paixão de um mortal. O César vai tocando e a galera vai dançando aqui na arena do Diogão. Demais! Adonai! Alô, vale pisar no pé! Inclusive, tu tá me devendo uma, viu? O cara que pega a fuga e bota a culpa no DJ! Passava, passava, passava assim. Pega a visão aí! Quando te esperava assim, a imensidão do meu amor por ti. Cara, apanha! Já leva o DJ pra apanhar junto! Por ti! Galera da Nike. Essa. E por ti? Por ti eu menti, eu chorei, já sofri, eu cresci com esse amor. Eu vivi. DJ César considerado. Irmão, o Fábio dança muito, viu, Rivaldo? Bora, minha ficha, ficha! Equipe quer... Pega a visão. Equipe ficha, ficha! E aí, amor? E por ti? Por ti não sei expressar. E o gordinho da Nike? Por ti eu menti, eu chorei, já sofri. Eu cresci, eu cresci. ficha, ficha. Vejo, te amo e te quero. Amor com seus mistérios. César Considerado. DJ César. DJ César Considerado. Esse é o incrível drone. É no silêncio da noite ou no raiar do dia, eu vou te conquistar. É Maria. Maria, é no silêncio da noite ou no raiar do dia, eu vou te conquistar. Maria. Fala, meu parceiro Hildo. Passando. Daquele jeito, vai. Vai pensar, fica imaginando se tens outro em meu lugar. Aqui o frio é quente. Olha o vermelhão, meu irmão. Ah. Ele tá na cúpula. E eu ando apaixonado. Maria, Maria, Maria, Terezinha, Maria, Marinha, Maria. Pobre da valor. Mariazinha, Maria, Maria, Maria, Odisseia, Maria. Alô, Pobre! Bora, Chico! Essa música aqui é do Toby. Na segunda-feira, quando ele vai do Tauá pra lá de Trocamento. Equipe Ficha Ficha. O amor é dia para nós. E o sol está nascendo. E o vento está soprando. Sinais da Almirante Barroso estão aberto para nós. E a primeiríssima dama, Toby. Meu amor, vamos nos encontrar pra lá de Trocamento. Em uma passarela da BR-316. Lugar aonde se encontrou. Depois de uma cervejinha, chega no ouvido dela e pede: libera, libera pra mim. Libera que eu tô afim. Libera, libera pra mim. Libera que eu tô afim. Mas assim, aplica. O que é que você quer ser, sendo que é tão bonita? Mas assim, aplica. O que é que você quer ser, sendo que é tão bonita? Meu amor, libera logo essa parada. Uma noite não é nada, eu sei que você tá afim. E com César lá no quê? Não quer, não quer, não quer. De jeito nenhum. Mais assim, César! Assim a galera não para de dançar de jeito nenhum! Eu tenho dois amores, mas você não explica. Égua, a música do Tico, Abrino! E veja, minha vida, como é que fica? Se três é muito, um é pouco, dois é demais. Eu tenho dois amores, mas você não explica. Quando ela diz que eu estamos iguais. Da novela tem o seu final. Como é que é? Fiz o papel de um homem fatal. E a vida do DJ Fábio? A minha vida ficou complicada. Vai dormir no sofá hoje. Tenho duas namoradas. A minha vida ficou complicada. Porque eu tenho duas namoradas. Essa daqui é a música da Branca, Fábio. Todo final de semana com o Fábio sai com a Branca, ó. Fábio. Chego, peço uma cerveja, ela pede um copo, não quer mais parar. Todos finais de semana eu saio com ela pra beber no bar. Chego, peço uma cerveja, ela pede um copo, não quer mais parar. Às vezes. Às vezes eu fico invocado. E ela, vermelho. Ela bebe mais do que ele. E o neguinho da Nike. E eu sou um dos papudinhos. Papudinho. Papudinho. Ela é, todas ela me deu. Falando em nós, vamos mandar esse CD lá pro Edson do Rafa's Bar. Ele que dá valor. Putinha, ela é. Ah, eu amo essa mulher. Ah, putinha, ela é. Ah, eu amo essa mulher. Bora dançar e relembrar. Daquele jeito. As nuvens fiquei. Cachorro doido dá valor. De vigia, meu irmão. Sempre com César desde o tempo do Tabatá. E hoje tá aqui no incrível drone, pode crer. Nas nuvens fiquei, seus lábios beijei. enfim me entreguei. E agora? Agora sou louco por ti. Aí quando o Fábio abre o braço, o Rivaldo diz: voa, cai, volta, voa. Vai ver meu amor, além do horizonte ecoa. Meu grito de dor, voa, cai, volta, voa. Tá chegando um novo drone, te segura, meu irmão. Além do horizonte ecoa. Meu grito de dor. O homem não resiste a uma linda mulher. Que tu é, Toby? Louco, estou louco por ti. Pode crer. Arde, dói, maltrata essa minha paixão. O meu coração não suporta um amor assim. O meu coração não suporta um amor. E o DJ vai virando na batida, vai virando na batida. E a galera vai dançando e vai curtindo. Bora que tá chegando forró. Eu piquei, tem gente que tenta, mas não tem as manhas pra fazer tão bem. O dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom. Calma, Ildo. Já, já. Enquanto chamam atenção com Xandão, eu sou vou com o realzinho de dom, dom, dom, dorão, dorão, dom, dom, dorão, dorão, dorão, dorão, dorão, dorão. Tentam me hackear, mas não tem jeito, é tudo fake. Com uma dose do meu beijo, mata sua sede. Não tem no mercado outro. E o César? Eu sou original. Eu sou. É. Dom, dom, dom, dorão, dorão, dom, dom, dorão, dorão. Chamando o gato, quero aguentar a pressão. Dom, dom, dom, dorão, dorão. Não mais te procurar, mas hoje não é meu dia de sorte. Achei sua foto no meu celular. Eu te esqueci, me diz como é que pode. Você me tirou do coração e eu não te tirei da mente. O álcool não apaga a saudade da gente, amor. Amor. E já? Já que me ensinou a beber, já que me ensinou a sofrer, me ensina. DJ César considerado. Já que me ensinou a beber. Só na grada do Eletrosom, também já na área com a gente. Amigos partículas do César. Um abraço do considerado. Família Eletrosom. Essa é rodada. Vou morar no mato, trocar o tchuanchu pelo cheiro do gado, minha casa na praia. Ei, Diogão, é tu que tá cheirando aqui, é? Agora, agora vai fazenda. Usa chapéu botina, perder as rimão. Trocar o meu piano por um violão. O sapo rocolado, bebendo cachaça. Acordar agarrado com a vaqueira má. Incrível drone da lenda do Diogão. Eu vou comprando gado, vou virar fazendeiro. Selar o bom cavalo, entrar na vida. Essa é minha vida agora e eu não abro mão. Eu vou pra vaquejada, vou botar é boi no chão. Eu tô comprando gado, vou virar fazendeiro. Será no meu cavalo. Entrar na vida de vaqueiro. Essa é minha vida agora e eu não abro mão. Eu vou pra vaquejada disputar com safado. E hoje acordei mais uma vez embriagado, como sempre. E o seu cheiro impregnado na minha roupa. Só ficou o resto do seu beijo. Boca, você deu corda, o coração entrou na boca. A minha saudade já tinha tomado um rumo na vida, mas desandou sua ligação perdida. Ah, o que que faltou, Rivaldo? Faltou coragem pra dizer que não. Bebi, liguei, parei no seu coxo. Olha minha ficha, a ficha! Apaixonado e saiu a... E a Transmelo, o Judinho misturado. Mato dois, só me dá prejuízo. Faltou coragem pra dizer que não. Tá chegando aniversário do César Considerado. Apoio o Buião pro Monte. Saiu arrependido. E o homem tá por ali, só na mão. Me dá prejuízo, só me dá prejuízo. A galera da Nike vai em peso, 7 de dezembro. Alô, meu parceiro, Gabriel. Maldinho, se tu não viesse, meu irmão. Jura que é de pedra, o Hildo já tinha desmaiado mais duas vezes aqui. Nada bem me procurar. Para, Valtinho. E era só um lance, uma distração. O meu corpo era sua direção. O nosso combinado. O incrível drone. Bora, Hildo. Olha que tá sentindo falta da cama marrota. Cachorro doido. Aquele cheiro. O cheiro do amor no ar. O cheiro do amor no Olha, caiu na madrugada, tu viu que tava errada e tá desesperada. Tá louca pra me encontrar, então bebe, vem me procurar. DJ César, o considerado. Você tem... Bora fazer assim. Emprego pra mim, olha aí, qualquer coisa aqui que me mantenha perto de você. Posso fazer... O que é que tu pode fazer? Cafuné no cabelo, vigia o seu sono, sei lá. Até prova seus beijos, pra ver se a barba vai arranhar. Eu posso ser fiscal do teu olhar, não precisa pagar. DJ César! Pego sua toalha, pra quando você sair do banho. Que mais? Posso ser a cobaia, pra quando você fizer seus planos. Aí o vermelho vai falar assim pra ela. Quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. E antes? Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim. Bora, Tico. Quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. Tome a primeira dama. Antes de amar meu bem, o casal. Equipe Ficha Ficha. Em mim. Me prenda, me usa e sai. Bora, Chico, bora, Brino. Aceito esse emprego de cobaia. Me prenda, me usa e saia. Aceito esse emprego de cobaia. Bora mais uma, César! Eu te conheci depois que a gente largou. Será onde é que arrumou todo esse ódio de mim? Agora eu tô aqui num bar de gota. Adriano Barizete, minha grande família do Tauá. Te passa pra frente. Tá aqui no drone, valeu! Porque você não me bloqueou pra eu parar de chorar em cima da tela. Eu vou trocar meu celular no Nokia tijolão, que só manda mensagem e faz ligação se eu ver mais um vídeo seu sem eu sendo feliz. Certeza que a minha vida vai tá por um triste. Me mata não, essa internet virou arma na sua mão. Eu vou trocar meu celular no Nokia tijolão, que só manda mensagem e faz ligação se eu ver mais um vídeo seu sem eu sendo feliz. Certeza que a minha vida vai tá por um fim. E o quê? Me mata não, essa internet virou arma na sua mão. DJ Fábio, Branca, Larissa, tá todo mundo juntinho por ali. Gente, num lugar sem sob medida, com uma mini cópia sua e outra minha. E no jardim? Num jardim de amor, pra gente cuidar. Vem, neném. Vem, neném, que eu quero só você e mais ninguém. Eu digo sim. Você diz também que o coração já tá você e mais ninguém. Eu digo sim e você diz também, que o coração já tá dizendo amém. Dizendo amém. Aí quando o relacionamento não dá certo, meu irmão, o cara fala assim: fui bobo, imaturo demais, deixa escapar entre meus dedos. Seu amor, nosso um apartamento, futuro perfeito. Se eu pudesse, tentava de novo ter você aqui. Olha, Rodrigo, lá no 25. Quase morro, tentando encontrar o contato novo dela agora. Eu sei que ela já tá em outra e que vai embora. Mas se existe consideração. Rodrigão do 25 e Rivaldo Pressão. Só vou pedir desculpas. O nosso pra sempre acabou e um novo amor veio com tudo. Meu erro pesou na balança e não vamos mais ficar juntos. Porque este é o drone. Vou ter que superar suas fotos com ele viajando e as amigas comentando que são um belo casal. Vou ter que superar o dia do casamento, esperando que o tempo aos poucos possa me curar. Vou ter que superar. E a gente? A gente não vai mais voltar. Aí tu vai ter que vai superar, vai. Tem que superar. E a gente não vai mais. Aí, Fábio, quando o cara não supera o jeito, o cara vira amante, meu irmão. Daquele jeito. Aí ele fala assim no ouvido dela, ó. Qualquero em meu lugar, deixaria do jeito. Brilho da 3B. Você fica carente. Eu te uso e te devolvo pro seu titular. Daquele jeitinho. Sei um jeito. Para meu parceiro Tito. Se meu coração fosse um pouco mais esperto, não bate. Ele só lembra dela. Forte, onde tem que ser discreto. Enxergasse o sentimento em corpo que teoricamente tinha que ser. Bora, Tico, bora abrir no caçambeiro. Certo, aí eu pergunto: como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais. Quando o amante quer ser algo mais. E como é que faz? Como é que faz? Bora, Tobi, pra cima! Quando o amante quer ser algo mais. Quando o amante quer ser algo mais. Mais do que um ser que só faz amor selvagem. Quero te ver acordar sem maquiagem. Minha amiga Lini, tu vem com a gente, marcando presença por ali, um abraço. Onda Mega Pop Show. Olha a fazia cedo, Nai. Os casais apaixonados. Ah, se outra boca me tirasse o gosto do seu beijo. Ah, se uma borracha apagasse todo meu desejo. Adriano Barizete, por ali, Salamanha. Ah, se um carteiro em vez de carta trouxesse você. E amanhã será ao vivo hoje do Incrível Drone da Arena do Diogo. Já disponível no WhatsApp do César. Só chamar. Meu amor me deixou. Mas a distância não apaga a chama. Como é que pode a gente longe um do outro? Sabendo que ainda se ama. E aí, amor? Eu não vou desistir. Ainda que me trate assim tão fria. Porque nossos corpos dormem separados, mas se amam por telepatia. Eu não vou desistir. Ainda que me trate assim tão fria. Porque nossos corpos dormem separados, mas se amam por telepatia. A gente vai aproveitando que tá nesse ritmo e vai pegando a batida e acelerando mais um pouquinho. Chegando as marcantes pra galera. Hoje, Incrível Drone da Arena do Diogão. Para Charuto, ficha a ficha. Ao lado da primeira dama tá por aqui, tá na área, meu irmão. E Aline? Tento te abraçar. O DJ não quer. Não sei por que você mudou. Nem o seu olhar. Nada. Adonai, lembra aquela tua primeira namorada? Aquela tua ex? O que é que ela fez? Diz. Me trai. Ah, por isso que tu trocou, né? Deu um jeito de amar. É passada, é passada. Te reconquistar. O Adriano se abre ali, ó. É uma fase, vai.

Maria. Que vale a pena, que vale a pena, que vale a pena. Só aí que vem, só aí que vem. Aí, bebê. Vem pro Magnata. No Mustang não. No Mustang não, bebê. Aí. Deixo você louca de vontade pra ficar comigo. Te olho com cara de sucesso, bandido. É que hoje à noite eu trouxe uma surpresa pra você. Vamos lá pro carro que você... Hoje vai ter! Dentro do carro. E aí, Rivaldo, o quê? Hoje vai ter putaria. E com César! Hoje vai ter putaria. É a... Hoje vai ter! Vai, vai, vai! Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta! Breno da Transmelo, putaria! Ei, pra valer a pena! Ei, pra valer a pena! Pra valer a pena! Ei, pra valer a pena! Hoje é dentro do palio da Breno! Ah, ah, ah, ah. Senta, senta, senta, senta! Ei. E vai sentando, vai! Alô, Calvin! Pra valer a pena. Chora viola, chora viola, chora viola. Tudo carro. Hoje vai ter putaria. Cedezão vai pro meu parceiro William, lá em Santa Catarina. Oi. Amigo particular do DJ Rivaldo Pressão do César. Agora sim, alô, agora... William! Oi. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, segura, segura, segura, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta. Vai freando, vai freando, vai freando. Alô, Tobi! A fazer diferente, bora! Esse é o diferencial do César, ele toca tudo! Tempo que o Tobi era da equipe Cocotinha. Alô, Hugo! Aquele giro, meu irmão! Bora, Marizete, Adriano, grande família! Essa aqui não é do meu tempo, do Premiere, mas é do tempo do Hugo, do Premiere Saudade. Pessoas que vêm a porra de balneário e tem algum acidente, pode chegar junto, pode chegar aqui pra perto. Tá liberado pra galera, bora chegar. Bora que eu tô só aquecido. Oh, no. cachorro doido. Mais ou menos assim, ó. Pra galera endoidar. Do jeito certo. Do jeito que tem que ser. Bora, Lurita! Todos os dias quando acordo. E neguinho da Nike, Adriana Tomai. Não tenho mais. Passou, mas tem muito tempo. Temos todo o tempo. Rodrigão do passado. Todos os dias. Antes de dormir, lembro e esqueço como foi o dia. Sempre em frente. Como é que é? Não. Que é trabalhador. Nosso suor sagrado. Bota a mão pro alto e canta assim. É bem mais belo que esse sangue amargo e tão sério. Aí tu diz. E seu pai. Segura a batida. Esse é o tempo da galera da velha guarda. Pra galera da velha guarda, esse tempo que era um bagulho doido. Mas pra galera da atualidade, o bagulho doido é desse jeito aqui, ó. Quem gosta de fazer fumaça? É tudo junto misturado. Woman, so be thinking we saw. We don't say. We gon' rock it till the wheels fall off. Hold up. Incrível Drone. Hoje na arena do Diogão. So be acting too bold. E o César vai misturando tudo. Hope you're ready for the next episode. Só quem gosta, hein, top. Só os usuários. Pode acender o isqueiro que tá valendo. No ritmo lentinho. Vem, que vem. Isqueiro e celular, isqueiro e celular. Como é que é? Cadê, cadê, cadê, cadê? A gente brigou, eu mandei ela embora. Os primeiros dias que são foda que bate saudade, a gente só... Mas aí! Mas esbarrei com a amiga dela. Então pensa na mulher gostosa. Bora, Buião! Esse casuá também brigou. Tá chegando aniversário, ficha, ficha. Agora, então. E quem toca é o Tabata Show Live, todo mundo convidado. Agora, então, e na segunda-feira, meu irmão, agora, então, o quarto de boi grátis pra galera. Agora, então. E a pressão vai começar aí, a pressão vai começar. Tudo e que eu ia misturar, Toby. Então, bora fazer assim, meu irmão. Um, dois, três, já. Everybody telling me to. Everybody telling me to. Well, everybody telling me to. All over America. Everybody telling me to 5, 6 e 7 de outubro. O aniversário da poderosa Ficha Ficha. Alô. E quem toca é o Tabata Show Live. Todo mundo convidado. E detalhe no sábado. Tem ele, DJ César. ser considerado. Fazendo participação e claro, tá todo mundo convidado. E na segunda-feira a festa continua, Bunhão. Na segunda-feira o presente de aniversário é meu. É por conta da casa, eu vou tocar pra vocês. E detalhe, um quarto de boy grátis pra galera. We love you, that's why I want to dedicate this song to everyone of you. Inclusive, depósito do Bunhão pro Monte. Ao cara que patrocina o aniversário do César, 7 de dezembro, lá no Clube de Mães. KM29 vai ficar pequenininho. And all the youths I stand and salute. Estoura, Chico, bora, Tommy. Brilho da 3BL. The strength to push on through. Because they tell me to go far too. Everybody telling me to. Well, everybody telling me to. Everybody telling me to. All over America. E aí, Adonai? Vamos misturando tudo. Baldinho não viu, o Hildo vai no SAMU hoje. Brown. Então vou fazer igual no Premiere, uma antiga e uma nova. Haja lembrança. Eu vou deixar. Maldini, comparecer com o Hildo. Ficha, ficha, no quilômetro 28. E com a equipe ficha, ficha 28. E na segunda tem o quarto de bola. Agora. Totalmente grátis pra galera. O que me fez sofrer? O que me fez chorar? É o Badoff e o Bantiga, o gol! Para Gordinho Performático. O incrível drone. É doido, doido. Para Marisete, Adriano, e a grande família também por ali. Uma antiga e uma nova. Incrível drone. Eu tentei, não consegui. Eu confesso que chorei. Foi por causa de você. O incrível chegou. Não vale a pena desistir. Chegou. Tira gosto, rival. Não vale a pena desistir. Desse amor que vai ser meu, eu quero só pra mim. Eu não quero dividir. Eu quero ela só pra mim. É uma nova e uma antiga, Brunhão. Eu vou lutar. Quem inventou isso foi o Hugo no tempo do Premiere. Eu vou lutar. E foi sucesso, né, Hugo? Eu só queria. Só pra quê? Pra beijar os lábios seus. Só beijar os lábios. Pra beijar os lábios seus, só beijar os lábios. Pra beijar os lábios seus, só beijar os lábios. Pra beijar os lábios seus. Uma antiga e uma nova! Esse é o incrível drone. Nossa diversão nesse bar e restaurante. E Marisette? Da grande família, só tocar DJ brilhante. Pensa um pouquinho antes de falar bobagem. Seja um balneário. Carretinho e aparelhagem, uma festa da hora, no Tawau em qualquer lugar. A grande família, com certeza vai estar lá. Ninguém tá nem aí, pois tudo pode acontecer. A grande família, bebe até amanhecer. E aí, Adriano? Perdeu, perdeu, perdeu, o que aconteceu? Já amanheceu, meu Deus, que maravilha. Aqui é a grande família, a culpa. A gente faz e acontece qualquer curtição. Perdeu, perdeu, perdeu, o que aconteceu? Já amanheceu, meu Deus, que maravilha. Aqui é a grande família, a culpa é minha não. A gente faz e acontece qualquer curtição. Vai girar, vai girar, vai girar. Bora pressão, meu irmão. Aqui é na pressão. Aqui é pressão, muita pressão, oh. Aqui é pressão, muita pressão, oh. É do KM35, toda a equipe da Nike. Os manos da Nike. As damas da Nike. Vamos invadir, mas chega num clima suave. Como é que é? Tá com luz escuro nos meus olhos, não ofusca. Acontecendo fluxo, a equipe vai na busca. Os maiores seguidores de aparelhagem. Não tô nem aí pra quem acha que é viagem. Se a festa for boa, não importa onde vai ser. Toda a família da Nike vai aparecer. Aqui é pressão, muita pressão. Deixa os caras olhar. Nossa torre de gelada que vamos tomar. Equipe da Nike, nós só tamo de passagem. Fica constrangido e ter inveja é bobagem. Aqui é pressão, muita pressão. Deixa os caras olhar. Nossa torre de gelada que vamos tomar. Equipe da Nike, nós só tamo de passagem. Fica constrangido e ter inveja é bobagem. Aqui é pressão, muita pressão. Muita pressão! Muita pressão! O que é que tu quer, Buiu Fá? Mais pólvora! Se engravidar, a culpa é sua, não é minha. Foi você quem jogou na pepeca. Vou falar a verdade, vou contar pra minhas amigas. Que o Gabriel comeu minha tia. Então toma! Toma, toma, toma, toma. Então vai tomar lá. A pepeca, toma, toma, toma, toma. Então ninguém me queria. E o Hildo? Só me dava se eu desse melissa. Eu sou da boca agora. Eu compro uma moto e as novinhas me adora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. As novinhas aqui do rock, elas me adora. As novinhas aqui do rock, elas me adora. Vem embora, vem embora. Que hoje eu tô que tô. Mas tem um detalhe, meu irmão. Vou sentar com força, mas eu vou sentar com força. Antes dele comprar a moto, olha onde eu vi ele. Eu vi o mano sentado lá na esquina. A humildade parei pra dizer. Tava fazendo o quê? Tava vendendo maconha e cocaína bolada. Naquele clima, portanto, fuzil AK. Alô, Mel! Falou pra mim que tava na vida bandida. Vida do crime, ele é o 57. Falei pra ele, mano, que isso não é vida. Meu vaqueiro da antiga, tendo tempo de moleque. Soltava pipa, jogava bola de pute. Esculachava na pelada do campinho. Perdendo a vida, estragando a juventude. Meu mano sabe bem onde vai dar esse caminho. Como é que é? Chorando muito, ele lembrou da sua infância. Sem esperança, só mágoa no coração. Sem pai, sem mãe, nunca teve uma família. Caiu na armadilha, na vida de ladrão. Aí tu pode! Oi, você pode ser bandido. Ô traficante, o 57, 57. Eu vou guardar sempre comigo, nosso tempo de amigo. É brincadeira de moleque, de moleque. Esse é o incrível drone. Caquiado, caquiado.